pode cuspir agora nesse corpo que foi teu. Mas o troco pode esperar que você vai ter. E o tempo vai mostrar que você não me deu valor. Mas a nossa história vai fazer você olhar pra trás. E a porta do meu coração vai fechar pra você. Com certeza eu vou te dizer que é tarde demais. Você não vai querer um cara pobre como eu, que só tem a noite, o dia e mais nada pra viver. Pode cuspir agora nesse corpo que foi meu, mas o troco pode esperar que você vai ter. Não vai me convencer, você pode até tentar. Deixei marca no seu coração só pra você lembrar. Pode até tentar. Um dia por mim você ainda vai chorar. Aguenta, coração! Você não vai querer um cara pobre como eu, noite, um dia e mais nada pra viver. Pode cuspir agora nesse corpo que foi teu, mas o troco pode esperar que você vai ter. O tempo vai mostrar que você não me deu valor, mas a nossa história vai fazer você olha pra trás. E a porta do meu coração vai fechar pra você. Com certeza eu vou te dizer que é tarde demais. Você não vai querer um cara pobre como eu, que só tem a noite, o dia e mais nada pra viver. Pode cuspir agora nesse corpo que foi teu, mas o troco pode esperar que você vai ter. Não vai me convencer, você pode até tentar. Deixei marca no seu coração só pra você lembrar.